degolados nas calçadas, por debaixo das marquises, vejo homens e mulheres com crianças a sofrer. Pobres vidas que vegetam, pobres seres que eles são. São milhares que perderam a razão do seu viver. Eles também são humanos e possuem almas preciosas. Temos que mostrar a eles o poder transformador. Eu conheço um certo homem que também já foi mendigo, mas ouviu o evangelho, hoje ele é um pastor. Jesus Cristo já mandou ir por todo esse mundo e pregai o evangelho ao perdido pecador. O que estamos esperando? Nosso tempo vai findar. Vamos enquanto é dia, pois a noite vai chegar. Por detrás de fortes grades, vejo muitos prisioneiros atirados ao relento na mais triste situação. Eles clamam por socorro, suas almas são preciosas. Muitos morrem sem ouvir falar da grande salvação. Comissários de menores, todos estão preocupados. Eles pedem com urgência, façam algo por favor. Vamos lhes mostrar Jesus. Eu conheço ex-bandidos que já foram perigosos, hoje servem ao Senhor. Jesus Cristo já mandou ir por todo esse mundo e pregai o evangelho ao perdido pecador. O que estamos esperando? Nosso tempo vai findar. Vamos enquanto é dia, pois a noite vai chegar. Hospitais estão lotados de enfermos moribundos. Muitos entram conscientes, só saem em caixões. E na hora derradeira, alguns clamam na angústia. Falam o nome de Deus em terríveis situações. Essas almas são preciosas, vamos lhes mostrar Jesus. Muitos na hora da morte têm achado a salvação. Muitos também são curados e radiantes de alegria. Deixam médicos boquiabertos sem qualquer explicação. Jesus Cristo já mandou ide por todo esse mundo e pregai o evangelho ao perdido pecador. O que estamos esperando? Nosso tempo vai findar. Vamos enquanto é dia, pois a noite vai chegar.